doidinho, doidinho. Eu tô desesperado. Eu fui olhar no fundo destes dois olhinhos, tô apaixonado. O amor é um bicho que mora no fundo do peito da gente. Entra pelas veias igualzinho um rio feito de aguardente. No verão faz frio e quando é inverno ele fica quente. Igual enxurrada vai levando tudo que tem pela frente. Doidinho, doidinho, eu tô desesperado. Eu fui olhar no fundo destes dois olhinhos, tô apaixonado. Doidinho, doidinho, eu tô desesperado. Eu fui olhar no fundo destes dois olhinhos, tô apaixonado. Tem seus espinhos, suas incertezas. Quando é verdadeiro, não faz do dinheiro a sua fraqueza. A flor do ciúme perdeu seu perfume, já não tem beleza. Amor passageiro traz o desespero e a dor da tristeza. Doidinho, doidinho, eu tô desesperado. Eu fui olhar no fundo destes dois olhinhos, tô apaixonado. Doidinho, doidinho, eu tô desesperado. Eu fui olhar no fundo destes dois olhinhos, tô apaixonado. Doidinho, doidinho, eu tô desesperado. Eu fui olhar no fundo destes dois olhinhos, tô apaixonado. Só no seu sertanejo classe A. Jean Giovanni, Limites da Paixão. Foi mais uma que nós conferimos juntos em nossa programação. Daqui a pouquinho, mais sucessos pra você. Sertanejo. Sertanejo classe A. A Clube faz o sucesso. Clube. A Clube toca você. CYR 257. Canal 200. Sistema de Comunicação ABM. Clube FM. Santa Terezinha de Goiás. Apoio cultural. Quem conhece não discute. No Bar do Samuel tem uma completa linha de bebidas. Você toma a cerveja e o refrigerante estupidamente gelado. Come aquela jatinha. Espetinhos de diversos sabores. Assado na hora. A bebida quente do jeito que você preferir. Bar do Samuel, Avenida Dona Dita, no centro de Santa Terezinha de Goiás. O Bar do Samuel é parceiro da Clube. Sintonizado na Clube FM o tempo todo. E aí, amigo, você tá podendo? Trocando de carro quase todo mês? Não, não, calma, esses carros não são meus. É carro locado. É da locadora Campos, aqui de Santa Terezinha. Tem carro seminovo, carro de passeio, carro para trabalho e motos. Carro popular e de luxo, diária semanal e mensal. Como eu faço para fazer uma locação? Basta você ligar e agendar. WhatsApp 62-8135-6882. Locadora Campos. Saída para Campo Norte, ao lado do Supermercado Campos. Agora, na programação Gospel News, acompanhe as principais notícias gospel do Brasil e do mundo. E enquanto o Rio Grande do Sul enfrenta a maior enchente de sua história, voluntários civis têm se tornado verdadeiros heróis ao fazerem a diferença no resgate de moradores. É o caso de Juarez e seu filho Jonathan. Os cristãos, membros da Igreja Adventista, salvaram cerca de 300 pessoas com o barco da família em Novo Hamburgo, na região metropolitana. Jonathan relatou que havia outros civis ajudando nos resgates. Haviam pessoas que estavam desde sexta-feira

clima é dia de rodeio. Todo mundo se arrumou. Alegria de um país inteiro. Festa de interior. Uma teca invocada. Um pingente no chapéu. Ouço uma oração. Sinto um pedaço do céu. Alô, galera de cowboy. Alô, galera de peão. Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão. Alô, galera de cowboy. Alô, galera de peão. Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão. As melhores do sertanejo no seu programa preferido, Sertanejo Classe A. Sei que existe outro alguém saindo com você agora. É tão difícil aceitar não ter você aqui. Quando a noite traz a solidão, me agarro no passado. Não dá pra imaginar você sem meus carinhos, meus abraços. Distante do meu coração, tão longe assim de mim. Diz quem é que vai me abraçar quando eu me sentir sozinho. É tudo que eu sempre quis. Eu não consigo esquecer. Nada faz sentir se eu não tenho seu amor comigo. É tudo que eu sempre quis. Eu não consigo esquecer. E os dias tão vazios só me trazem mais saudades desse amor. Não dá pra imaginar você sem meus carinhos, meus abraços. Distante do meu coração, tão longe assim de mim. Diz quem é que vai me abraçar quando eu me sentir sozinho. É tudo que eu sempre quis. Eu não consigo esquecer. Nada faz sentir se eu não tenho seu amor comigo. É tudo que eu sempre quis. Eu não consigo esquecer. E os dias tão vazios só me trazem mais saudades desse amor. Sertanejo Classe A, tocando seu coração. Beijei

Mato Grosso e Matinhas aqui no seu Sertanejo Classe A. Falso Juramento. É, mais uma que nós ouvimos aqui em nossa programação. Daqui a pouquinho, mais moda pra você. Sertanejo. Sertanejo Classe A. A música que você gosta. A clube toca pra você. Look how far we come. Entre e fique à vontade. Cliente da mercearia Ponto Certo é cliente satisfeito. Exposição facilitada das mercadorias. Seção de frutas e verduras, material de higiene e limpeza. Também, seção de frios, utilidades domésticas. Quem vai até a mercearia Ponto Certo comprar tudo que precisa em um só lugar. Entregas a domicílio e o melhor atendimento. Mercearia Ponto Certo, Rua Crixás, em frente à Feira Coberta. Teleentregas 3339-6619. WhatsApp 98494-7697. Olha, se você quer mais qualidade e o melhor atendimento, então vem pra cá, não perca tempo. Novo estilo, móveis e variedade. Quando você decide mobiliar a sua casa, a linha de móveis e eletrodoméstico da Novo Estilo é de primeira qualidade. A variedade de opções aliada aos melhores preços. A Novo Estilo Móveis e Variedades agora está em dois endereços. Na Avenida Dona Dita, próximo ao Bar do Samuel, e na Avenida Dona Dita, ao lado do Supermercado Economia. Estamos esperando por você. Crediário próprio e facilitado. Novo Estilo Móveis e Variedades. Aqui tem tudo de bom para você. Qualidade, conforto e preço justo. Telefone 62999277780. Novo Estilo Móveis e Variedade. Mobiliar a sua casa não é fácil, principalmente quando procura preço baixo, qualidade e condições de pagamento. Na Eletromarcos você tem os melhores preços, a qualidade e a garantia dos produtos. A Eletromarcos vende no crediário próprio e sem entrada. E ainda tem 20% de descontos nas compras à vista. Ou, se preferir, compra tudo em 12 vezes sem entrada. Quando chegar na hora de mobiliar ou renovar os móveis da sua casa, procure a nossa equipe Eletromarcos. Na Rua Miguel Arcanjo, ao lado dos Correios, em frente ao Hotel Vila Rica, no centro. Telefone 33 39 72 60, ou WhatsApp 98314-0097. Fazemos entrega em domicílio. Eletromarcos. Viver com estilo e morar bem. Agora, na programação Gospel News, acompanhe as principais notícias gospel do Brasil e do mundo. E o testemunho de uma pastora que superou um traumatismo ucraniano após ser agredida por um morador de rua ganhou roteiro de filme. A distribuidora de The Chosen no Brasil e a empresa Galeria Distribuidora anunciaram recentemente as filmagens do filme cristão brasileiro chamado Fé para o Impossível. O longa, que está sendo gravado em São Paulo e no Rio de Janeiro, é baseado na história real de superação e cura da pastora Reni e seu marido Felipe. Fé para o Impossível é uma coprodução da Galeria Distribuidora com o grupo Telefilmes. E assim que for lançado, eu te conto aqui no nosso Gospel News. Um abraço e até amanhã com mais um. Você ouviu Gospel News. Até a próxima edição. Ei, o Verdurão do Povo é o lugar certinho para você fazer as suas compras de frutas, verduras e legumes fresquinhos direto do agricultor para a sua mesa. O melhor atendimento e o preço que cabe no seu bolso. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Ah, e ainda você pode pagar com Pix. Verdurão do Povo, Avenida Dona Dita, no centro. Temos frutas e verduras fresquinhas duas vezes por semana, na segunda e na quinta-feira. Verdurão do Povo, a qualidade que dá gosto. Bom gosto, qualidade e exclusividade você encontra na Extra Fashion. Promoção em vestidos para madrinhas, bailes, casamentos, festa de debutantes. Vestidos para você arrasar em todas as ocasiões e em todos os eventos. E mais, na Extra Fashion, calças da Miller, bermudas, saias, blusinhas t-shirt e uma grande variedade de roupas, sempre atualizada com as tendências da moda. E preços que cabem no seu bolso. Venha conferir. Loja Extra Fashion, na Rua São Miguel, ao lado da antiga Nice Noivas, da dona Maria.

No município de Canoas, um dos mais atingidos pelas chuvas, a Procuradoria-Geral entrou com uma ação judicial contra um vereador após ele divulgar um vídeo pelo qual acusou a administração municipal de estar confiscando doações destinadas aos desabrigados. Diante do cenário, o Ministério da Justiça e Segurança Pública pediu investigações envolvendo políticos e influenciadores digitais. Em outra linha de frente, a Advocacia-Geral da União se reuniu com executivos das principais plataformas de redes sociais que atuam no Brasil e pediu apoio para conter essa propagação. Tayane Moreira, professora da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora do tema, explica que esse fenômeno está relacionado com a rápida proliferação de dados nas redes sociais e a perda da noção de autoridade no campo da informação. A gente tinha alguns autores que eram legitimados para trazer uma informação, para apresentar uma informação que fosse considerada de credibilidade. Eram jornalistas, eram comunicadores públicos, divulgadores científicos, agentes públicos, entre outros, né? Com essa popularização das mídias sociais, hoje em dia emitir uma opinião é motivo de autoridade. A gente está passando por uma nova configuração da própria noção de autoridade. A especialista também desmente outra perigosa notícia disseminada no campo da saúde. A gente tem visto um conjunto de influenciadores digitais indicando tratamentos médicos, quimioterápicos, por exemplo, para poder se prevenir de doenças como leptospirose. Então é um risco para a saúde pública também. Fábio Malini, pesquisador e professor da Universidade Federal do Espírito Santo, acrescenta que as notícias falsas podem se dar por meio de generalizações e levar a população ao erro. Às vezes acontece uma situação de violência sexual no abrigo, que é um caso particular, e isso é generalizado, né? Está acontecendo em todos os abrigos. Esse é um exemplo de que o particular ele se torna geral, e aí com isso você pode gerar um certo tipo de engano. A disseminação de fake news, de acordo com o pesquisador, ocorre de forma semelhante ao vivido na pandemia de Covid-19, quando informações falsas sobre a vacinação levaram medo e resistência às pessoas. Você ficou por dentro dos fatos e acontecimentos do dia. Voltaremos a qualquer momento. As estradas são muitas e os caminhos são longos. Mas quando precisar de peças para o seu veículo, você só tem uma única direção: a Forte Car Autopeças. Aqui você encontra uma ampla variedade de peças da linha leve e pesada para manutenção do seu veículo. Trabalhamos com grandes marcas e menores preços. A Forte Car Autopeças está localizada na rua Pedro Batista Ferreira, número 280, saída para Campos Verdes. Telefone 62-3339-6945. WhatsApp 62-98179-8211. Desde já, o nosso amigo João Paulo e funcionários agradecem pela preferência. Forte Car tem aquele jeito forte de te servir bem. Aqui você ouve as melhores do sertanejo classe A. O melhor do sertanejo classe A, tá chegando Edson e Hudson, o bicho vai pegar. Depois tem Cleito e Camargo, em Qual Mentira? Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar. Pode ser com bota, com chinelo ou com sapato, seja com tamanco, tina e até descalço. O que importa agora é curtir esse bailão no tinido da madeira. Quero ver tremer o chão. Pode ser com bota, com chinelo ou com sapato, seja com tamanco, botina e até descalço. O que importa agora é curtir esse bailão no tinido da madeira. Quero ver tremer o chão. O chão vai tremer, o bicho vai pegar. Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar. Mulherada bate palma, os homens batendo pé. Abraço, beijo na boca, é isso que a galera quer. Pode misturar cachaça com cerveja e guaraná. Hoje eu quero a tristeza bem longe desse lugar. Vai lá, Rio Negro, quebra tudo, Solimão. Mulherada bate palma, os homens.

músicas sertanejas em seu rádio. Sertanejo Classe A. A parede enfumaçada lá por dentro do ranchão, carne de bicho mateiro no mormaço do fogão. Na taipa toco de brasa, lá na trempa em panelão, o tempero da comida cheira em todo casarão. O caboclo está contente lá no fundo do sertão. A choupana é de barrote, armação feita de pau, é o castelo do caipira, morada do capião. E que honra, hein, Carreiro? Vou cantar com um dos ícones da música caipira, João Mulato. O bicho mateiro desce da capoeira fechada, gavião voa de fasto preparando a emboscada. Onça ruge na montanha, o boi berra na invernada, tem capivara criando lá no meio da porcada. Capial lá tem de tudo, nós aqui não temos nada. A choupana é de barrote, armação feita de pau, é o castelo do caipira, morada do capiá. Paca vem no carreiro, capial tá na mira, é no baque da Laporte, a caça deita e revira. Adora uma caçada, mas não dispensa um catira, ele só anda descalço, marra calça com bira. Ser doutor é muito fácil, difícil é ser caipira. Esse é o programa Sertanejo Classe A. Um grande amor nesta vida, por vários momentos pude desfrutar. Amamos por igualdade, na felicidade pude me encontrar. Ela foi um sentimento que em vários momentos vieram pra ficar. Ela foi minha nobreza, ela foi minha riqueza, ninguém ocupa o seu lugar. Mulher é a dona do mundo, mulher é a razão de viver, mulher é a felicidade, mulher é a fonte do prazer. Tudo nesta vida eu já consegui com determinação. Tenho a proteção de Deus, minha independência, minha formação. Tenho minha integridade e muita amizade por toda a nação. Só não tenho hoje aquela que eu possa entregar a ela pra sempre o meu coração. Mulher é a dona do mundo, mulher é a razão de viver, mulher é a felicidade, mulher é a fonte do prazer. Remédio pras minhas dores, em outros amores eu fui procurar. Tive o calor de outros braços, mas sei que entre laços não pude ficar. Eu tive a minha sentença e somente ela pode revogar. Ela tem a explicação e também a solução pra em meus braços sempre estar. Mulher é a dona do mundo, mulher é a razão de viver, mulher é a felicidade, mulher é a fonte do prazer. Mulher é a razão de viver, mulher é a felicidade, mulher é a fonte do prazer. Sertanejo Classe A, só toca moda boa, sou. Por que você não bebe? Por que você não toma? Eu sou um Zé Ruela, se eu beber eu beijo a lona. Por que você não bebe? Por que você não quer? Se eu chegar em casa, bebo, eu apanho da mulher. Por que você não bebe? Por que você não toma, hein? Eu sou um Zé Ruela, se eu beber eu beijo a lona. Por que você não bebe? Por que você não quer? Se eu chegar em casa, bebo, eu apanho da mulher. Que cara frouxa é esse? Cê tá com medo de quê? Que cara frouxa é esse? Toma essa com limão. Que cara frouxa é esse? É, daí vai. Quer não? Você lembra aquele dia lá no boteco do povo? Só que eu amanheci todo lambido de cachorro. Você tomou um e ficou muito sorridente. No começo até foi bom, só que eu caí e quebrei um dente. Você tomou mais um e falou, bicho, que legal. Eu cheguei em casa, bebe, a mulher desceu o pau. Você não bebe comigo, mas você já bebeu com Zeca. Só que naquele dia eu fui pra casa sem cueca. Que cara frouxa é esse? Cê tá com medo de quê? Que cara frouxa é esse? Tá com medo de beber? Que cara frouxa é esse? Toma essa com limão. Que cara frouxa é esse? Bebe aí, excomungado, vai. Quer não, hein? Cê lembra aquele dia lá no boteco do corpo? Só que eu amanheci todo lambido de cachorro. Você tomou um e ficou muito sorridente, foi engraçado. No começo até foi bom, só que eu caí e quebrei dois dentes. Você tomou mais um e falou, bicho, que legal. Eu cheguei em casa, bebe, a mulher desceu o pau. Cê não bebe comigo, mas cê já bebeu com o Zé, que eu só sei. Só que naquele dia eu fui pra casa sem cueca. Que cara frouxa é esse? Cê tá com medo de quê? Que cara frouxa é esse? Com medo de beber, que cara frouxa é esse? Toma essa com limão, que cara frouxa é esse? Bebe uma isca como um gato. Depois do Zeca, quer não? É, desisto, deixa pra lá. Mas

Essa é a Clube. Tocando muito mais música. Boa noite. Boa noite. Muito mais música, alegria. Já estamos de volta com o Sertanejo Classe A, o seu programa sertanejo de todos os dias. Chegando às últimas, o nosso Sertanejo Classe A pra você, Adalberto Adriano. A música Preso, depois tem Bruna Viola, Violeiro. Deixa cair os modão. Essa chuva que não para, abraçada ao travesseiro, chego até sentir teu cheiro, não consigo mais dormir. Como é triste estar sozinho, preso feito um passarinho. Vejo o dia amanhecendo, a paixão me corroendo, você longe de mim. Por que faz assim? Preso, não tenho liberdade pra viver. Sou bem menor que nada sem você. Sou noite sem estrela e sem lua. Sofrendo, machucado, sem te amar. Como é triste estar sozinho, preso feito um passarinho. Vejo o dia amanhecendo, a paixão me corroendo, e você longe de mim. Por que faz assim? Preso, não tenho liberdade pra viver. Sou bem menor que nada. Estrela e sem luar. Estou preso, escravizado pelo teu amor. Confuso, sem saber pra onde vou. Sofrendo, machucado, sem te amar. São as melhores do sertanejo no seu programa preferido. Sertanejo Classe A. A fama, o povo me ama com a viola na mão. Quebro meu chapéu na testa, tudo vira festa com minha canção. Canto verso apaixonado e quem ama fica louco de paixão. Se estou triste, pego a viola, ela desaperta o meu coração.

fechando a nossa programação, Renan e Raí, Amor Eterno, mais uma que nós ouvimos aqui no Sertanejo Classe A. Um abraço do amigo Elbert Andrade, obrigado você mais uma vez pela companhia, pela audiência. Estaremos de volta na próxima edição. Um abraço e até lá. Você ouviu Sertanejo Classe A, o melhor do sertanejo de segunda a sábado, aqui na sua Apoio Cultural. CYR 257, Canal 200, Sistema de Comunicação ABM, Clube FM, Santa Terezinha de Goiás. Vai fazer uma festa? O endereço certo é na RR Distribuidora, a sua distribuidora de bebidas em Santa Terezinha. RR Distribuidora, cervejas de todas as marcas, refrigerantes, sucos, bebidas quentes, uísques, vinhos, água mineral, energéticos, gelo e carvão. Ah, temos uma completa linha em tabacaria. A RR Distribuidora fica na Avenida Catalão, ao lado da oficina Bravo Motos. Fone para contato 62981178698. Aceitamos todos os tipos de cartão, crédito e débitos e Pix. RR Distribuidora. Ei, o Verdurão do Povo é o lugar certinho para você fazer as suas compras de frutas, verduras e legumes fresquinhos direto do agricultor para a sua mesa. O melhor atendimento e o preço que cabe no seu bolso. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Ah, e ainda você pode pagar com Pix. Verdurão do Povo, Avenida Dona Dita, no centro. Temos frutas e verduras fresquinhas duas vezes por semana, na segunda e na quinta-feira. Verdurão do Povo. A qualidade que dá gosto. Lá em casa, todos nós compramos no Supermercado Campos. Lá você vai encontrar seção de secos e molhados, frios, enlatados, produtos de limpeza e higiene, entre outros. No Supermercado Campos tem pães quentinhos e quitanda às 7 da manhã e às 15 horas. Aos sábados até às 13 horas, temos feijão tropeiro, frango assado, coxa e sobrecoxa, acompanhado de batata. Supermercado Campos, não faz promoção porque vende barato todo dia. Avenida Crixás, próximo à rodoviária. Também entregamos em domicílio. Fone 998-774195. Seu computador está com defeito, sua impressora está com problema, ninguém quer te ajudar. Todos estão sem tempo. Chame o melhor técnico da nossa região. Manutenção completa. Não fiquem sem o seu computador. Net Company Informática. Vendas e assistência técnica de computadores, notebooks, impressoras e toners. Avenida José Elias Sobrinho, número 315, Centro, Santa Terezinha de Goiás. Telefone 3339-7208 ou WhatsApp 981987865. Falar com o Regis. Empório das Bebidas. Temos variedades de vinhos nacional e importado. Whiskies, Chivas, Ballantines, Jack Daniels, Old Parr, Bucanas, energéticos. Uma variedade em bebidas quentes, vodka, gin, licor, tequilas. Variedade em cervejas. Temos gelo e carvão. Copos em Stanley. Variedade em sucos e refrigerantes. Estamos na Avenida Dona Dita, 373, ao lado do Supermercado Economia. Telefone 99290794. Instagram Empório das Bebidas 37. Agora na programação Notícias em Foco, é hora de ficar bem informado com notícias e fatos que estão acontecendo no mundo. Notícias em Foco. Pesquisa Quaeste, 55% acham que Lula não merece mais uma chance como presidente em 2026. Para 55% dos eleitores brasileiros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, não merece, na eleição de 2026, mais uma chance de governar o país. O dado consta em pesquisa Genial Quaeste, divulgada na segunda-feira ontem. O levantamento feito presencialmente ouviu 2.045 pessoas com 16 anos de idade ou mais, entre os dias 2 e 6 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiabilidade é de 95%. A análise das respostas por região do país aponta que apenas no Nordeste a maioria disse achar que Lula merece mais uma chance. Homens e mulheres também apontam maioria contra uma nova chance para Lula. Por faixa etária, houve empate apenas entre os idosos. Quem tem 16 e 59 anos disse não acreditar que o presidente deve ter um quarto mandato. Em nível de escolaridade, somente quem tem até o fundamental diz que Lula merece mais 4 anos de mandato a partir de 2027. Na análise da renda familiar,

segurava o corpo e alisava o canudinho. Pra me deixar no sufoco, dava um tapinha no corpo só pra me deixar doidinho. Ela balançava o corpo. Ir embora, voltando na estrada. Mais uma vez, obrigado a você pelo carinho da audiência aqui do amigo Elber de Andrade com a sua rádio, com o Sertanejo Classe A. Eu volto na próxima edição. Um abraço e até! Você ouviu Sertanejo Classe A, o melhor do sertanejo de segunda a sábado, aqui na sua rádio. Boa noite. Ouça agora a voz do Brasil. Boa noite. Construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 14 de maio de 2024. E vamos ao destaque do dia: retomada da infraestrutura no Rio Grande do Sul. O governo federal adota medidas para restabelecer comunicações e fornecimento de energia elétrica a regiões mais atingidas por temporais. 4 mil profissionais do Ministério de Minas e Energia já estão no estado e conseguiram recompor o fornecimento para 270 mil unidades consumidoras. E a internet também vai começar a ser fornecida, principalmente para as equipes de salvamento. Gabriela Noronha. O Ministério das Comunicações determinou que a Telebrás forneça antenas emergenciais de conexão banda larga via satélite. E o governo também está trabalhando para desbloquear as rodovias do estado, com situação agravada após o recomeço das chuvas nos últimos dias. Nós vamos conversar ao vivo com o ministro dos Transportes, Renan Filho, que está no Rio Grande do Sul, coordenando esse trabalho. E ainda, dengue em queda. Ministério da Saúde registra redução ou estabilidade dos casos da doença em todo o país. O governo federal já liberou mais de 140 milhões de reais para o enfrentamento da epidemia e combate ao mosquito Aedes aegypti. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. As chuvas no Rio Grande do Sul destruíram várias estradas no estado, o que prejudicou o acesso à região. Hoje, o ministro dos Transportes, Renan Filho, chegou ao Rio Grande do Sul para coordenar as ações de reconstrução no local. Ele fica no estado até quinta-feira e vai fazer vistorias a caminhos assistenciais e em obras de recuperação de rodovias. E agora nós conversamos com ele ao vivo pela internet, que vai dar mais detalhes para a gente sobre esse trabalho. Boa noite, ministro Renan Filho. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Um grande prazer conversar com vocês. Eu estou aqui ao lado do prefeito de Caxias, Adiló, que está à disposição também para a gente conversar um pouquinho sobre tudo que estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias e na região da Serra, que foi uma das regiões mais atingidas nesse desastre, das fortes chuvas que assolaram o estado. Tá certo, ministro. Qual é o cenário que se tem hoje no Rio Grande do Sul em relação às estradas e às rodovias? O senhor chegou aí hoje. Queria que o senhor desse para a gente um panorama de como é que está o acesso viário por aí. Olha, Mariana, essa é a terceira vez que eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, o presidente Lula determinou a todos nós que nós pegássemos no trabalho e só soltássemos quando estivesse resolvida a liberação das rodovias, o restabelecimento da energia elétrica, das comunicações, do transporte aéreo. Então, todos os ministros do governo do presidente Lula estão, assim, mobilizados para colaborar com o Rio Grande do Sul, colaborar com o governo do estado, com as prefeituras, e é exatamente isso que eu estou fazendo por aqui. Aqui no Rio Grande do Sul tem muitas BRs relevantes, e nós resolvemos, pelo tamanho dessa crise, estabelecer caminhos assistenciais. Assim que as águas subiram ou que levaram parte das rodovias, nós identificamos os caminhos assistenciais, aquelas rodovias que garantem o abastecimento, que garante a chegada de remédio e de oxigênio, a chegada de comida, de alimento para as pessoas e de combustível, como as rodovias prioritárias para receber os investimentos do Ministério dos Transportes para restabelecer o fluxo. Nós fizemos isso na BR-116, na BR-290, fizemos isso em outras BRs, como por exemplo a BR-392. Isso garantiu que a capital Porto Alegre deixasse de estar ilhada, tivesse conexão com o sul do estado, lá com Rio Grande, com Pelotas, tivesse conexão com a região central do estado, especialmente com a cidade de Santa Maria, e tivesse também conexão com a região serrana, por meio da BR-116. No último final de semana, o prefeito está aqui do meu lado, nós tivemos um repique, uma involução. Voltou a chover forte e derrubou um pilar aqui de uma das pontes sobre o rio Caí, que é uma ponte que dá acesso à cidade de Caxias. Isso que eu ia perguntar para o senhor, ministro. O senhor está aí com o prefeito, como o senhor disse, né? Qual é a situação aí em Caxias? O senhor, o prefeito, podem nos contar? A zona urbana da cidade não foi tão afetada. Caxias foi mais afetada em algumas estradas da zona rural e tem alguns riscos por aqui. O prefeito me colocava que tem algumas dificuldades da energia elétrica. Eu próprio pude vistoriar que parte desses 4 mil homens que foi noticiado aí na abertura da Voz do Brasil estão trabalhando aqui na região para restabelecer a energia. Nós temos esse desafio da ponte sobre o rio Caí, que nós vamos construir uma ponte provisória, metálica, para garantir a passagem, porque a ponte precisará ser reconstruída pelo Ministério dos Transportes, e o presidente Lula já garantiu os recursos. E o prefeito fazia um outro alerta, que é importante a gente ouvi-lo também agora, acerca do aeroporto, porque como nós estamos com o problema do alagamento do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, enquanto as águas não baixarem, ninguém sabe direito dizer quanto tempo o aeroporto vai precisar para ter o seu completo restabelecimento do seu funcionamento, o aeroporto de Caxias, ele está funcionando como corredor humanitário para garantir chegada por via aérea à cidade. Então, nós também conversamos um pouquinho a respeito disso, e esse trabalho integrado, governo federal, governo do estado e municípios, é o que o presidente Lula tem defendido. Ele vem amanhã para cá, para o Rio Grande do Sul, acompanhado do presidente do Senado, do presidente da Câmara, justamente para anunciar novas medidas, essas que vão atender diretamente aos cidadãos. Ministro. Então, Mariana e Lu... Pois não, uma das grandes preocupações é com o abastecimento, né, das regiões atingidas, tanto de água, alimentos, remédios, enfim, as doações que estão chegando de todo o Brasil, são chamados caminhos assistenciais. Como é que estão funcionando esses corredores hoje? E aí em Caxias também, vocês têm um corredor desses para Caxias, por exemplo? Nós temos, eu inclusive vim de carro até aqui hoje, mas nós tivemos esse problema sobre a ponte do Rio Caí, que precisará ser restabelecida ou ser construída uma ponte metálica para que o caminho não fique interrompido. Existem outras rotas também por aqui e hoje são pouquíssimas as cidades que têm isolamento completo no estado. E nas cidades que têm ligação por rodovia federal, a última que estava isolada, prefeito, era a cidade de Cachoeira do Sul, lá na BR-153, que nós vamos liberar amanhã. Mas tem rodovias estaduais e municipais que ainda precisam ser restabelecidas. Aqui em Caxias, a cidade não está isolada, mas tem algumas cidades na região que dependem de Caxias para estudar, para ir ao hospital, para ir ao comércio, já que Caxias é o polo econômico da região, que tem algumas dificuldades de chegar aqui por rodovias estaduais. E isso é uma das preocupações ainda. Mas seria bom também a gente ouvir aqui o prefeito Adiló, aproveitando aqui a audiência da Voz do Brasil. Por favor, pode conversar conosco. Mariana, boa noite, Mariana, boa noite, Luciano, boa noite a todos que nos acompanham através da Voz do Brasil. Cumprimentar o ministro Renan Filho, essa grata visita que nós tivemos aqui. Ele pôde participar da reunião do gabinete de crise, onde diariamente às 17 horas a gente reúne todas as forças vivas aqui da cidade, e nós estamos desde o primeiro dia desse grande desastre. A Chia se colocou à disposição diante de todas as dificuldades, mas também estender a mão para nossos irmãos de outras cidades que estão em situação pior. Caxias foi declarado corredor humanitário, nosso aeroporto está à disposição do estado, a Força Aérea Brasileira assumiu o controle do espaço aéreo, a ANAC enviou para cá servidores para nos ajudar, técnicos para nos ajudar na logística desse aeroporto. É um aeroporto de outorga municipal, mas é um bom aeroporto e ele tem condições de atender essas demandas. Nós só precisamos de alguns equipamentos melhores, porque aqui é uma região que tem muita neblina no inverno, então nós precisamos melhorar, tornar mais eficiente o nosso aeroporto para que ele continue servindo de corredor humanitário. E as rodovias estaduais aqui, elas sofreram bastante, como a BR-116 também, uma estrada que estava em boas condições. Mas só para que as pessoas que nos acompanham terem uma noção, a média histórica de chuva para um ano, para 12 meses em Caxias do Sul, é 1.830 milímetros. E choveu em 10 dias 900 milímetros, ou seja, a metade do que chove costumeiramente em 12 meses. Então foi um horror. E essas pontes, tanto municipais quanto das rodovias, elas têm sofrido porque quando descia a encosta, descia o morro completo, trancava o rio, fazia uma enorme represa, e quando ela estourava, ela levava por diante um volume de árvore, de pedra e coisa, não tem ponte que resista. Essa ponte da BR-116, uma ponte muito bem construída, uma ponte que deve ter lá 70, 80 anos, né, ministro? E ela acabou, uma das pilastras, não resistindo pelo impacto das madeiras. É um rio que tem uma topografia muito acidentada, ele corre muito. Nós estamos a mais de 800 metros de altitude, então os nossos rios, e Caxias está sob as duas principais bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul. Ao sul, a bacia do Rio Caí, ao norte, a bacia do Taquari Antas, e os dois vão desaguar no Lago do Guaíba, levando toda essa contribuição de águas que acaba criando esse grande problema ali na região metropolitana. Acaba complicando ainda mais, né, prefeito? Ainda mais. A água que desceu daqui, quando chove desproporcional, a gente já se preocupa. Dois dias depois, é a região metropolitana que começa a receber esse grande volume. Agora, uma coisa que nós conseguimos, depois de muitos anos, que era uma briga minha insistente contra essa negativa dos ambientalistas de dragar os rios Antigamente se permitia a retirada do seixo, que é aquele material, pedra, cascalho, que está dentro do leite do rio, e depois foi proibido, há mais ou menos 40 anos atrás, nunca mais se retirou. Isso também tem agravado muito a questão das cheias. O rio, com qualquer chuva mais forte, ele acaba saindo do seu leito. Quando sai do leito, ele acaba carregando para dentro do rio tudo aquilo que não deve estar no rio. Terra, pedra, árvore. Então, esse é um programa que também o governo federal terá que olhar com muito carinho para essa questão do desassoreamento dos rios. Permitir que os municípios retirem aquele material que pode ser usado nas estradas, para recompor as estradas, para cascalhamento das estradas, e vão contribuir devolvendo o leito do rio para aquilo que era o natural antigamente. Tá certo. Bom, a gente, infelizmente, nosso tempo é curto. Eu queria muito agradecer ao prefeito de Caxias do Sul, Abiló, e ao ministro Renan Filho, pela participação de vocês aqui na Voz do Brasil, ao vivo, direto, então, de Caxias e do Rio Grande do Sul. Eu quero agradecer, porque para nós a vinda do ministro foi uma bênção para Caxias do Sul. Quero agradecer de forma muito, muito contundente, porque para nós é a primeira vez que o ministro vem nos visitar aqui numa situação de calamidade, de emergência. Estamos vivendo um momento dramático. Então, a vinda do ministro Renan Filho para nós tem sido um alento hoje e teve a oportunidade de participar dessa reunião do gabinete de crise. Muito obrigado. Um abraço, prefeito. Mariano e Luciano. Vamos trabalhar por aqui. Obrigado, ministro. E a gente segue falando dessa recomposição da infraestrutura no estado do Rio Grande do Sul. Nas próximas semanas, o governo federal vai abrir uma seleção de projetos específica para o estado por meio do PAC Seleções. O novo PAC vai investir R$1,4 bilhão para o estado, sendo R$152 milhões para obras de encostas em Porto Alegre e Santa Maria. E até agora, 270 mil clientes tiveram a energia elétrica religada e antenas emergenciais para a internet estão sendo instaladas. A repórter Gabriela Noronha está no Rio Grande do Sul e traz mais informações. Há mais de uma semana, as ruas do bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, estão debaixo d'água. Com quase tudo engolido pela água, pouca coisa sobrou. Para lembrar que o Sarandi era um bairro comum, segundo a prefeitura, mais de 157 mil pessoas foram diretamente afetadas pelas enchentes só em Porto Alegre. Gente como a Valdineia Santos Cardoso, que perdeu tudo e hoje divide a casa da irmã com 11 pessoas. Deu tempo da gente pegar algumas coisas, algumas roupas e sair. Aí nesse meio tempo a minha irmã me ligou e aí mandou alguém me buscar. A gente está uma semana na casa da minha irmã. Diretora de uma escola na capital gaúcha, Angelita Tejada, explica que serviços básicos, como o fornecimento de água e luz, ainda estão cortados e por isso não é possível atender os alunos. Ela também perdeu a casa onde mora e hoje o trabalho é uma forma de retomar a vida. A gente acaba se contagiando com essa energia das crianças. Então, pra gente realmente é muito importante essa volta ao trabalho. A falta de energia elétrica também atinge o Rio Grande do Sul. O corte de luz é mantido por questões de segurança, já que parte das instalações ainda está submersa. Para minimizar os prejuízos, 4 mil profissionais do Ministério de Minas e Energia correm contra o tempo e trabalham em todo o estado. Além dos problemas de energia, parte do Rio Grande do Sul está sem internet. Por isso, o Ministério das Comunicações determinou que a Telebrás forneça antenas emergenciais de conexão banda larga via satélite. Segundo o ministro da pasta, Juscelino Filho, o trabalho de reconstrução será longo. Temos aí uma etapa longa pela frente de reconstrução, de recuperação de tudo que foi perdido com essa tragédia. Temos cerca de quase 230 municípios com afetação parcial, ou seja, que parte da rede de comunicação ainda está afetada, tanto de banda larga móvel, telefonia móvel, como fixa, como internet. Nesta semana, o Ministério da Educação anunciou também que o calendário escolar no Rio Grande do Sul será flexibilizado. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Gabriela Noronha. E com 9 hospitais inoperantes e 164 unidades básicas de saúde com atividades afetadas pelas enchentes, o Rio Grande do Sul enfrenta desafios também para evitar uma nova crise sanitária. Como medida emergencial para manter os atendimentos, o Ministério da Saúde está montando 10 hospitais de campanha, incluindo os operados pelo Exército. Um deles, em Porto Alegre, começou a funcionar hoje. A estrutura vai oferecer assistência 24 horas e tem capacidade para atender cerca de 200 pessoas por dia. Além da unidade da capital, outro hospital de campanha já está em funcionamento em Canoas. Uma outra estrutura está em fase de montagem em São Leopoldo e um quarto hospital será instalado em cidade a ser definida. O Ministério da Saúde enviou até agora recursos para 246 unidades de assistência, num investimento que já chega a quase R$1,5 bilhão de reais. E tem ação também para quem é beneficiário do programa Minha Casa Minha Vida no Rio Grande do Sul. O pagamento dos financiamentos está suspenso por pelo menos 6 meses. A pausa precisa ser solicitada pelos beneficiários junto à Caixa Econômica. Quando o nível da água baixou, a desempregada Gisele Góes Maron teve noção do prejuízo. Moradora de Estrela, no Rio Grande do Sul, Gisele viu a casa em que mora com a família ficar 2 metros debaixo d'água. Agora, abrigada na casa de parentes, ela precisa consertar o telhado para voltar a ter um lar. Que ainda não conseguimos assim raciocinar muito bem. A gente está correndo para conseguir arrumar, deixar habitável a casa para poder voltar. O imóvel da Gisele é financiado pelo Minha Casa Minha Vida. E por 6 meses, ela não vai precisar se preocupar com o pagamento das parcelas. É ajudar muito até a gente conseguir se equilibrar. A pausa nos financiamentos habitacionais contratados por meio da Caixa Econômica Federal vale para todos os moradores do Rio Grande do Sul que foram afetados pelas enchentes. A ação é mais uma das que foram anunciadas pelo governo federal em socorro aos gaúchos, como ressalta o ministro das Cidades, Jader Filho. Estamos anunciando que as famílias gaúchas têm agora a possibilidade de fazer uma pausa de até 6 meses no pagamento das prestações do Minha Casa Minha Vida e do Procotista. Isso vale para os financiamentos feitos pelas famílias de todas as faixas de renda, com o recurso do FGTS. Essa é uma medida para aliviar as pessoas que nesse momento estão com suas rendas afetadas e comprometidas pela calamidade. As prestações vencidas ou pausadas serão incorporadas ao saldo devedor e diluídas no prazo remanescente. Mas atenção, para que a pausa no pagamento aconteça, o cliente deve fazer a solicitação em uma agência da Caixa Econômica ou ligar para o 0800-104-0104. Reportagem Luana Karen. Todos os estados brasileiros apresentam queda ou estabilidade nos casos de dengue. Dados apresentados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira sinalizam um cenário mais positivo no enfrentamento à doença. Quem comentou foi a secretária de Vigilância em Saúde Ambiental, Ethel Maciel. A gente pode perceber que houve uma mudança significativa do ponto de vista de tendência de queda, estabilidade e aumento. Não temos, nesse momento, nenhum estado que esteja com aumento de casos de dengue. Então, nós temos 2 que estão com estabilidade, né, o Maranhão e o Mato Grosso, e todos os outros 25, incluindo aí o Distrito Federal, estão com tendência de queda. E 2 ainda com estabilidade, e nós já vimos que a ordem natural, né, o padrão, é que na próxima semana esses 2 estados já entrem em tendência de queda. Então, esse tem sido o padrão desta epidemia de 2024 no Brasil. A secretária anunciou que mais esforços estão sendo realizados para o controle das arboviroses no país. Nessa quarta e quinta, o Ministério da Saúde vai promover uma oficina de trabalho com os maiores especialistas em vírus do país. Com relação ao Rio Grande do Sul, a secretária explicou que a atualização de casos de dengue não mostra uma mudança significativa. Até o momento, o Brasil possui 4.700.000 casos prováveis da doença. O governo federal destinou mais de 140 milhões de reais para a ações emergenciais contra o Aedes aegypti. As chuvas e alagamentos no Rio Grande do Sul podem afetar a produção de grãos do país. É o que apontou a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, ao divulgar a expectativa da safra de 2023-2024. Por causa da tragédia climática, o governo autorizou a importação de arroz. A Conab garantiu que os produtores não serão prejudicados. A previsão da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, é que a produção brasileira possa alcançar cerca de 295 milhões de toneladas de grãos, valor 7,6% menor que a safra anterior e 0,5% maior que o último levantamento. Os números são do oitavo levantamento da safra para o período 2023-2024, mas o cenário ainda pode mudar, pois não foram mensurados completamente os impactos das fortes chuvas que têm atingido o Rio Grande do Sul. Segundo a companhia, as enchentes no estado gaúcho trarão impactos negativos para a produção nacional. A produção de arroz, por exemplo, deve cair. Isso porque pelo menos 8% da área produtiva foi alagada no estado, principal produtor do grão no país. Para evitar a falta do produto, o governo federal autorizou o aumento da importação de arroz. É o que explica o diretor-presidente da Conab, Edgar Preto. Estamos tendo todo um cuidado de proteção à nossa produção nacional. Nós não queremos e não vamos trazer produtos de fora que possam competir com o que a gente produz aqui. O que acontece é que tinha ainda na lavoura 17% da produção no Rio Grande do Sul. Desses 8% do produto que estava na lavoura foi impactada com as águas. A safra que estava nos armazéns, que nós ainda não conseguimos mensurar a quantidade que possa ter sido impactada. As estimativas da Conab são feitas de acordo com a produção do mês anterior, levando em consideração as condições climáticas acontecidas e esperadas até o final do cultivo. Há a possibilidade de alteração nos números em caso de condições climáticas adversas ou excepcionalmente favoráveis. Com locução de Lorena Pacheco, reportagem Márcia Fernandes. Já o IBGE divulgou hoje a previsão de que a safra de cereais, oleaginosas e leguminosas do país será de 299 milhões e 600 mil toneladas este ano. A previsão de abril faz uma previsão quase 1% maior para a produção de soja do que a de março, ultrapassando as 148 milhões de toneladas. Apesar disso, a previsão do IBGE para a safra deste ano prevê retração de 5% em relação ao do ano passado. O fenômeno climático El Niño, caracterizado pelo excesso de chuvas nos estados da região sul e falta de chuvas com elevadas temperaturas no centro-norte do Brasil, é apontado como principal motivo da queda na produção agrícola. A previsão de safra divulgada pelo IBGE é diferente da Conab, porque o IBGE considera o ano civil, de janeiro a dezembro. Já a Conab considera o ano safra, de outubro a setembro do ano seguinte. Mais um país para receber carne suína do Brasil, o Butão, que fica na Ásia, entre a China e a Índia. É a segunda abertura de mercado no país asiático nos últimos 6 meses e se soma à autorização para a exportação de carne de aves em dezembro do ano passado. Em 2023, o Butão importou mais de 3 milhões e 330 mil dólares em produtos do agronegócio brasileiro, praticamente o dobro do registrado em 2022. Com o anúncio, o agronegócio brasileiro já conta com 42 mercados abertos no ano, o que totaliza 120 aberturas em 50 países. Desde 2023. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremas Cortes dos países do G20 falam sobre inteligência artificial em evento promovido pelo STF. CNJ promove Semana Nacional de Registro Civil. TSE realiza a segunda etapa do teste público da urna. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Marcelo Della Libera. O uso da tecnologia para facilitar o acesso à justiça e agilizar as decisões judiciais foi o tema do último dia do J20. O encontro foi organizado pelo STF e reuniu representantes das Supremas Cortes dos países do G20. Janaína Toscan. A transformação digital no sistema judicial foi o tema da última palestra do evento. Ao final, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, participou de uma coletiva de imprensa e falou sobre os riscos e benefícios do uso da inteligência artificial. O uso no direito, o Supremo hoje usa a inteligência artificial para agrupar os processos por temas. Portanto, são muitas as utilidades da inteligência artificial de uma maneira geral. Agora, os riscos também são grandes. Portanto, existem muitos riscos e uma discussão sobre regular a inteligência artificial para proteger direitos fundamentais, para proteger a democracia. O último dia do J20 foi aberto ao público e transmitido ao vivo pela Rádio e TV Justiça. O Conselho Nacional de Justiça promove até a próxima sexta-feira a segunda edição da Semana Nacional de Registro Civil, conhecida como Registre-se. Hoje, o presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, participou da abertura do evento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O objetivo é ampliar o acesso à documentação civil básica, possibilitando a emissão de documentos como RG e CPF. Neste ano, o atendimento tem como foco os indígenas e as pessoas privadas de liberdade. Código de Defesa do Consumidor não pode ser aplicado em ação ajuizada por concessionária de energia em razão dos descontos que o banco fez em contas para quitar dívida da sociedade controladora. Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa. A concessionária integrante de um conglomerado de energia pediu que o banco devolvesse valores descontados e que não realizasse novas movimentações, alegando haver relação de consumo tanto quanto qualquer pessoa natural com dinheiro aplicado. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a sentença que julgou os pedidos improcedentes. No STJ, a quarta turma negou provimento ao recurso especial, considerando que não foi demonstrada vulnerabilidade que permitisse reconhecer à concessionária a condição de consumidora, especialmente levando em conta que a empresa integra grupo econômico de grande porte. O relator foi o ministro Antônio Carlos Ferreira. Capataz de fazenda no Paraná deve receber R$25 mil de indenização após ficar ferido em briga de touros. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Larissa de Paula. O capataz trabalhava sozinho manejando o gado da fazenda quando os touros começaram a brigar e ele foi atingido com um pedaço de madeira. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho concluiu que houve danos materiais e estéticos. O ministro Alberto Balazeiro, relator do recurso, explicou que o manejo de grandes animais é uma atividade de risco, sem necessidade de culpa para fins da responsabilização do empregador. Segunda etapa do teste público de segurança da urna começa amanhã. Nesta etapa, o Tribunal Superior Eleitoral recebe os investigadores da Polícia Federal e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Sofia Dorta. Até sexta-feira, os participantes vão verificar os aprimoramentos feitos pelo TSE e observar se as contribuições para o aperfeiçoamento dos sistemas eleitorais foram adotadas. Vale destacar que, na primeira fase do teste da urna, nenhum ataque de especialista em computação conseguiu comprometer a integridade e o sigilo do voto. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse rádio e tvjustiça.jus.br. E ouça ao vivo pelo TuneIn. Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular. Uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Rodrigo Pacheco garante votação rápida de suspensão do pagamento de dívida do Rio Grande do Sul. CPI da Braskem, vice-presidente da empresa, descarta indenização para moradores de bairros monitorados. Vai à sanção projeto que estabelece novas regras sobre o foro de processos judiciais na vara civil. Boa noite. A suspensão por 3 anos do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União será analisada rapidamente pelo Poder Legislativo. Foi o que garantiu o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. A proposta está na Câmara e será analisada em regime de urgência. Logo em seguida, será votada pelos senadores. Pacheco participa desde ontem de reuniões no Palácio do Planalto com o presidente Lula, ministros e o presidente da Câmara, Arthur Lira, para o anúncio de medidas que vão ajudar o Estado do Rio Grande do Sul. Sul. O repórter Maurício De Sante tem os detalhes. O Congresso vai analisar o projeto que suspende por 3 anos o pagamento das parcelas da dívida do governo gaúcho com a União. Também serão zerados os juros sobre o montante da dívida durante esse período de 36 meses. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, garantiu que a situação de calamidade vivida pelos gaúchos será tratada com prioridade pelo Congresso. De nossa parte, no Parlamento, cuidaremos de ter toda a atenção como um tema absolutamente prioritário nesse instante para o Senado Federal e, por certo, a Câmara dos Deputados, que é de cuidar desse assunto, que é um assunto, nesse instante, de índole nacional. A expectativa é de que, a partir da sanção da lei, o governo gaúcho tenha em caixa 11 bilhões de reais para investir na recuperação do Estado. O senador Paulo Paim, do PT, lembrou que o dinheiro será usado integralmente na reconstrução do Rio Grande do Sul. Injeção direta na veia. É um dinheiro que, em vez de vir para cá, vai ficar lá. Será inserido em um fundo para ser utilizado na reconstrução do nosso estado, incluindo aqui, só como exemplo, cidades inteiras que vão ter que mudar de lugar. E um projeto para socorrer o estado do Rio Grande do Sul foi apresentado pelo senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. O texto, segundo ele, propõe uma moratória de tributos federais, estaduais e municipais, além das obrigações de direito privado, com validade apenas para os municípios atingidos pelas enchentes que ainda afetam o estado. A medida visa adiar em 180 dias a cobrança de tributos e obrigações privadas vencidas até o dia 31 de dezembro de 2024. Segundo Cajuru, o objetivo é trazer alívio econômico-financeiro essencial para a população gaúcha. Precisamos dividir os prejuízos e proporcionar um fôlego para que essa população possa então se reerguer. Já o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, criticou a atuação do governo federal, especialmente do Ministério da Saúde, no socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O parlamentar cobrou uma ação mais efetiva, por exemplo, do Centro de Operações de Emergência em Saúde, COE, estrutura responsável por analisar dados para subsidiar a tomada de decisão no enfrentamento de emergências em saúde pública. Marcos Rogério acusou o governo de apenas prometer uma resposta efetiva às vítimas das enchentes, sem, no entanto, entregar aquilo o que seria sua obrigação. O senador também afirmou que o Poder Executivo se preocupa, na verdade, em se apropriar de uma narrativa de sucesso, porque tenta esconder a falta de ações. Mas é preciso olhar para a realidade e verificar se o Estado brasileiro, se o governo federal está agindo na velocidade certa. No discurso, na retórica, nos diz que vai, está tudo certo. Mas o que efetivamente está chegando lá na ponta é muito pouco. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a criação do Programa Nacional de Inclusão Digital para a Educação Básica. Voltado para alunos de baixa renda, o objetivo é garantir internet e equipamentos para aulas online. Repórter Marcela Cunha. Para ter direito, os alunos devem estar matriculados em instituição de educação básica da rede pública e inscritos no CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O programa será custeado pelo Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. Segundo a relatora, a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, um levantamento do Tribunal de Contas da União mostrou que apenas 4% do dinheiro do Fistel foi usado para este fim entre 1997 e 2016. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, defendeu que é fundamental que os recursos estejam previstos na lei orçamentária. Se a gente não tiver recursos, essa lei fica uma lei morta. A pandemia nos provou que a educação pelo meio remoto, se não for muito bem aquecida de projetos pedagógicos que considerem a figura do professor e da professora, e se não houver condições de materiais, de tablets, de celulares, de redes funcionando, a gente pode cair em mais um aspecto da desigualdade, que é a desigualdade digital. E nós já vivemos isso. Entre os itens que poderão ser adquiridos estão computadores, roteadores, modems, tablets, chips ou smartphones, entre outros. O projeto agora segue para análise da Comissão de Ciência e Tecnologia. Em depoimento à CPI da Braskem, o vice-presidente da empresa readmitiu responsabilidade pelo afundamento do solo em Maceió após a extração do minério Salgema, mas descartou o pagamento de indenização para moradores dos bairros monitorados na região. Já senadores querem a retirada dos habitantes desses locais, que são próximos ao afundamento do solo. Repórter Érica Christian. Apesar do habeas corpus, o vice-presidente da Braskem, Marcelo Cerqueira, reconheceu que o afundamento do solo é de responsabilidade da empresa. Em resposta ao relator sobre as compensações aos moradores, diz que a Braskem comprou os imóveis para demoli-los e garantir a segurança das áreas desocupadas. Marcelo Cerqueira negou a tentativa de refutar o laudo do Serviço Geológico do Brasil, que comprovou a responsabilidade da Braskem, e antecipou que os moradores das áreas monitoradas, como os dos Flechais, não serão realocados por decisão da Defesa Civil de Maceió até 2025, quando se encerra o prazo de revitalização dos bairros. Debatido com essas instâncias, e esse acordo a gente continua trabalhando incessantemente para até março de 2025 estarmos prontos para reavaliar se há necessidade de ações adicionais naquela região. Os senadores da CPI, como Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, insistem na realocação dos moradores das áreas monitoradas. Tem ali os maiores equipamentos de todo o planeta, o satélite japonês e italiano, que demonstra que daquela região ali tem sim risco para as pessoas, e que a Braskem assume o compromisso que nas áreas de monitoramento dá a opção sim das pessoas serem realocadas. Então, por que esticar essa corda? Já o engenheiro da Braskem, Paulo Cabral de Melo, alegou que é investigado pela Polícia Federal e que teve os sigilos quebrados pela própria CPI, por isso ficou em silêncio. E o Senado aprovou e seguiu para a sanção o projeto que estabelece novas regras sobre o foro de processos judiciais na vara cível. O texto classifica como prática abusiva o ajuizamento de ações em jurisdições sem relação direta com o processo em questão. Repórter Pedro Pincer. O projeto aprovado pelo Senado, de iniciativa do deputado Rafael Prudente, do MDB do Distrito Federal, determina que em processos civis, a escolha do lugar onde será julgada uma ação cível precisa ter relação com o local de residência dos envolvidos ou com o local de pagamento da dívida, entrega de um bem ou prestação de um serviço. Atualmente, o Código de Processo Civil prevê que as partes envolvidas em uma ação cível podem escolher o local onde ela será ajuizada, sem nenhuma restrição relativa ao local de residência. O senador Everton, do PDT do Maranhão, explicou que o projeto quer evitar manobras, abusos ou a busca de determinados tribunais para tratar de demandas específicas. Então você vai entrar na justiça, aconteceu um problema lá no Amazonas, aí o advogado, às vezes, para poder ir atrás de uma custa mais barata ou criar uma dificuldade para contra quem ele está entrando, aí ele vai e entra lá no foro de Belém, ou lá no foro do Maranhão, ou lá do Rio Grande do Sul, que nada tem a ver com o episódio que ele está lá buscando o direito dele ou indo se defender. O texto propõe que o ajuizamento da ação em um foro aleatório seja considerado prática abusiva. Nesses casos, há a possibilidade da declinação da competência de ofício, isto é, de o órgão recusar o ajuizamento da ação. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal. Câmara dos Deputados. Comissão dá prioridade na busca por emprego para vítimas de violência doméstica. Proposta garante rede para adaptação de automóveis para pessoas com deficiência. Deputados querem aprovar propostas que coíbam crimes cometidos em calamidades. Boa noite. Coronel Telhada, do PP de São Paulo, pede que a Câmara aprove um projeto de sua autoria que endurece as penas de crimes cometidos em locais de calamidade. A ideia, segundo ele, é combater ações criminosas como as que vêm acontecendo no Rio Grande do Sul. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, apresentou um projeto de lei para punir quem dissemina informação falsa em situação de calamidade pública. O deputado argumenta que esse tipo de conduta pode gerar pânico e ainda dificultar as ações de socorro e assistência às vítimas. Visando a urgência em prestar auxílio às vítimas no Rio Grande do Sul, pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, propõe um projeto que visa garantir direitos trabalhistas durante enchentes e outro que prioriza o acesso à moradia para as pessoas que são forçadas a deixar suas casas por razões climáticas. Pastor Henrique Vieira também repudia a disseminação de fake news sobre a tragédia gaúcha e avalia que essa prática atrapalha o socorro das vítimas. Ele pede ainda uma explicação do Ministério da Justiça sobre a política de atendimento aos detentos no Rio Grande do Sul. Já João Daniel, do PT de Sergipe, cobra do parlamento a regulamentação das redes sociais para combater as fake news. Para ele, é também dever do legislativo fortalecer a imagem do Estado, mantendo a credibilidade do país frente a órgãos como o Banco do BRICS, que ofereceu um empréstimo para ajudar o Rio Grande do Sul. Tadeu Venere, do PT do Paraná, critica a disseminação de informações falsas sobre as enchentes no Rio Grande do Sul e se diz decepcionado com colegas de parlamento que repassam conteúdos mentirosos. Segundo ele, fake news, como a acusação de que o governo federal não está atuando na tragédia, atrapalham as operações. Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, cobra uma atuação mais rigorosa do judiciário contra o que considera uma omissão do governo federal diante do desastre no Rio Grande do Sul. O parlamentar lembra que durante a pandemia, o Supremo Tribunal Federal estabelecia prazos para a tomada de decisão do Executivo. Eduardo Bolsonaro assinala que para mascarar o déficit econômico gerado no ano passado, o governo federal vai aumentar os impostos sobre a população. Ele acusa o Executivo de priorizar a censura e a perseguição política em vez de lidar com a crise emergencial no Rio Grande do Sul. Alencar Santana, do PT de São Paulo, menciona a diferença de postura entre o atual governo e o anterior diante de crises. O parlamentar recorda que representantes do governo passado andavam de jet ski em Santa Catarina, enquanto que a Bahia sofria com grandes inundações. Daniel Terciak, do PSDB, defende que a União perdoe a dívida de 95 bilhões de reais do Rio Grande do Sul. O deputado também apela por agilidade na liberação de recursos para auxiliar as pessoas afetadas, incluindo a disponibilização de crédito facilitado para empreendedores e produtores rurais. Para Flávio Nogueira, do PT do Piauí, mesmo com divergências políticas, é essencial unir esforços para auxiliar o Rio Grande do Sul, evidenciando assim o sentimento de patriotismo e responsabilidade coletiva. Segundo o deputado, a cooperação entre os diferentes setores da sociedade também é essencial em momentos de crise como esse. Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, apresenta seus sentimentos de pesar aos gaúchos, mas repudia o trabalho da imprensa e insinua que ela tem tentado responsabilizar gestores pelo desastre ambiental e criminalizar discursos divergentes, principalmente os propagados pelas redes sociais. Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, compara o nível atual do Rio Gaíba com o limite registrado em 1941, aquela que então era considerada a pior enchente de Porto Alegre. Segundo ele, a situação hoje é ainda pior e lamenta os mais de 1 milhão e 500 mil gaúchos desabrigados e as mais de 140 mortes já registradas. Para Marcel Van Hatten, do Novo, é inaceitável que presos do regime semiaberto estejam abrigados em locais destinados a pessoas desalojadas pelas cheias em Porto Alegre. Segundo o deputado, o Poder Judiciário precisa reforçar e garantir segurança nos abrigos diante da presença desses indivíduos. Do PL se solidariza com o povo gaúcho e enfatiza que as consequências enfrentadas pela população são mortes, fome e desalento. De acordo com o parlamentar, o Estado luta contra um inimigo invisível que não oferece chances de defesa. Bibo Nunes exalta a determinação da população gaúcha para enfrentar os próximos desafios, apesar das adversidades. O parlamentar acredita que a solidariedade demonstrada pelo povo brasileiro reforça a esperança para a reconstrução do Estado. Silva Iampi, do PL do Amapá, se formou no curso de brigadista voluntário da Câmara. De acordo com a deputada, com o advento de catástrofes e incidentes naturais, há uma necessidade de formação específica para esse tipo de atuação. Silvia Wayampi conclama as equipes parlamentares a se capacitarem para enfrentar situações de emergência. Na visão da parlamentar, cada um deve estar preparado para agir diante de qualquer tipo de sinistro. Desenvolvimento Regional. A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais aprovou o relatório de Ayrton Faleiro, do PT do Pará, que cria a Política Nacional de Incentivo ao Agroextrativismo Familiar. De acordo com o relator, a intenção é buscar o desenvolvimento sustentável dos estados e também dos municípios na área da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Ayrton Faleiro acredita que a proposta valoriza a região porque estimula as atividades sustentáveis que preservam o norte do país. O parlamentar acrescenta que o projeto insere a bioeconomia de base como comunitária dentro de uma política nacional. Charles Fernandes, do PSD, celebra o aniversário de emancipação política de dois municípios do sudoeste da Bahia. Condeúba, que completou 163 anos em 14 de maio, e São Félix do Coribe, que completará 35 anos em 13 de junho. O deputado ressalta que no próximo sábado, 18, estará em São Félix do Coribe para inaugurar uma praça. Saulo Viana, do União, participou da inauguração do maior ginásio poliesportivo do interior do Amazonas, a Arena Olímpica Rubem dos Santos, em Parintins. O deputado ressalta que o ginásio possui capacidade para 4 mil espectadores, infraestrutura moderna e um piso para competição internacional. Saulo Viana elogia a administração municipal pelos investimentos aplicados na educação e no esporte. O deputado considera que a gestão voltada para a área social muda a realidade de uma população. Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, convida os colegas para participarem de uma reunião no próximo sábado, dia 18 de maio, em Governador Valadares. A ideia do encontro, segundo o deputado, é discutir questões relacionadas à cidade, como a situação das ruas e a falta de medicamentos básicos nos postos de saúde. Luiz Couto, do PT da Paraíba, critica a Prefeitura de João Pessoa devido a investigações da Polícia Federal por suspeitas de ligação com grupos criminosos. O parlamentar também acusa a administração da capital do estado de beneficiar a classe empresarial em detrimento aos interesses da população. Luiz Couto afirma que, passados quase 4 anos de mandato, a Prefeitura de João Pessoa não apresentou obras ou projetos significativos para a cidade. Na visão do congressista, a ausência de políticas públicas eficazes revela descaso e impacta negativamente na qualidade dos serviços ofertados aos cidadãos. Transportes. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, comemora a entrega da BR-226, ocorrida no final de abril. Ao registrar a importância de governadores anteriores para a construção da estrada, o deputado reforça que a obra foi possível graças a aportes financeiros federais e também do Estado e de emendas parlamentares da bancada maranhense. De acordo com Hildo Rocha, só no Maranhão a BR-226 cobre 400 quilômetros de malha rodoviária. O deputado reflete que a estrada é um elemento de ligação entre o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste do país e vai impulsionar o desenvolvimento regional. Comissões da Câmara estão analisando o projeto que garante a adaptação de carros para pessoas com deficiência. A repórter Silvia Munhato nos conta quais as mudanças. A Comissão de Desenvolvimento Econômico aprovou o projeto que garante a adaptação de veículos automotores para pessoas com deficiência. Os consumidores deverão estar incluídos no benefício legal de isenção de IPI. O relator, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, rejeitou a ideia original do projeto, que era obrigar as montadoras a produzir pelo menos um veículo adaptado a cada lote de 100. Eles teriam que ter, no mínimo, câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freio e embreagem. O relator explicou que esses itens realmente atendem boa parte das pessoas com deficiência. Esses itens já atendem boa parte das pessoas com deficiência, mas nada impede que a fábrica de automóveis inclua outras adaptações que julgar adequadas por demanda. Augusto Coutinho estabeleceu então que o consumidor solicite as mudanças diretamente na concessionária. As montadoras teriam então que fazer o serviço ou credenciar empresas especializadas para instalar os kits de adaptação. Isso manteria a garantia do produto em caso de problemas no veículo. O projeto que garante a adaptação de carros para pessoas com deficiência será analisado agora pelas comissões da Indústria, Comércio e Serviço e de Constituição e Justiça. Da Indústria, Comércio e Serviços e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Economia. A Petrobras registrou lucro líquido de quase 23 bilhões de reais no primeiro trimestre, o que representa uma queda de 37,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo o Coronel Assis, do União de Mato Grosso, são esses resultados negativos que contribuem para a queda da popularidade do governo federal. Coronel Assis alega que o governo insiste em ideias ultrapassadas e não estabelece um rumo claro para o país. Ele afirma que vai manter uma fiscalização rigorosa sobre os acontecimentos políticos para conscientizar os cidadãos sobre a necessidade de uma gestão mais eficaz. Trabalho. Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, enfatiza a necessidade de abertura de diálogo entre governo e servidores das universidades federais para tratar da greve nessas instituições, que já dura quase um mês. O deputado espera que na próxima reunião as partes cheguem a um acordo. Chico Alencar pede que o Executivo atenda às reivindicações de docentes e técnicos administrativos das universidades, melhorando as condições de trabalho e as instalações físicas. Outra demanda, segundo o parlamentar, é o fim do contingenciamento de recursos das instituições federais de ensino, que já vem desde 2017. Professora Goretti, do PDT do Amapá, defende os servidores técnicos administrativos em educação, ressaltando sua importância para o sistema educacional brasileiro. Ao menos 47 instituições federais de ensino estão em greve desde o dia 15 de abril. Professora Goretti explica que os servidores lutam por recomposição salarial e reestruturação de carreira. Dessa forma, a deputada solicita que o governo tome medidas para valorizar e recompensar adequadamente esses profissionais. Justiça. Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, parabeniza a Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro pelos 40 anos de existência. Ele enfatiza a relevância da entidade para o povo fluminense e defende a aprovação de PEC que busca fortalecer a autonomia da advocacia pública brasileira. A Comissão da Mulher analisa a proposta que melhora a empregabilidade de vítimas de violência doméstica. A repórter Maria Neves nos posta na Câmara dos Deputados. Já aprovado de trabalho, projeto em análise na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher concede prioridade às vítimas de violência doméstica e familiar em cursos de qualificação e em vagas de emprego. A proposta prevê a reserva de 8% das vagas para mulheres em situação de violência em contratos de terceirização do poder público. A regra vale quando forem contratados 25 colaboradores ou mais. O descumprimento da cota levará à rescisão contratual, a menos que a empresa comprove a inexistência da quantidade mínima de mulheres com a qualificação necessária na localidade onde serão prestados os serviços. Mulheres vítimas de violência devem ter prioridade também na inscrição em cursos de capacitação e em cursos técnicos oferecidos pelos Serviços Nacionais de Aprendizagem. Esses serviços compreendem instituições do chamado Sistema S, como o SENAI, o SENAC e o SEBRAE. Pelo texto aprovado, a medida valerá para as mulheres inscritas a pedido do juiz ou de autoridade policial no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. A Defensoria Pública ou o Ministério Público também poderão pedir o encaminhamento das vítimas para os cursos, que serão gratuitos. Para o relator do projeto na Comissão de Trabalho, o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, as medidas vão contribuir para a maior autonomia das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A oferta prioritária de emprego e qualificação busca promover autonomia para as mulheres. Tais projetos pretendem romper com a lógica histórica, com ciclos e espaços de dependência, exploração e subordinação que constrangem suas vidas no plano pessoal, econômico, político e social. A proposta aprovada determina ainda que as empresas com 100 empregados ou mais reservem pelo menos 5% das vagas para mulheres com medida protetiva ou em situação de vulnerabilidade social temporária. O texto aprovado na Comissão de Trabalho cria ainda o selo Empresa Amiga da Mulher. A empresa certificada com o selo poderá deduzir do imposto de renda o equivalente a um salário mínimo por mês de trabalho de cada empregada contratada. O total das deduções será limitado a 4% do imposto devido. Por fim, o texto aprovado concede prioridade a mulheres em situação de violência doméstica e familiar para atendimento no Sistema Nacional de Emprego. Hoje, a lei já confere a elas a reserva de 10% das vagas ofertadas no sistema. Pelo projeto, a ordem de prioridade será de mulheres que sofrem violência doméstica e que estejam desempregadas. Depois, vêm as mulheres que têm emprego, mas em razão de comprovada ameaça, precisem mudar de residência. Depois de ser analisada na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a proposta ainda terá de ser votada também pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Homenagem. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, leu a nota de pesar da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados pelo falecimento da deputada Amália Barros. A congressista falou sobre a trajetória e os trabalhos da ex-parlamentar, ressaltando a criação da lei que reconhece a visão monocular como uma deficiência sensorial. De acordo com Benedita da Silva, Amália Barros será lembrada por ter transformado suas batalhas pessoais em fonte de inspiração e por sua luta pelas causas das mulheres e das pessoas com deficiência. Ela lamenta a perda de uma parlamentar tão comprometida com suas bandeiras e envia seus sentimentos a familiares e amigos. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, lamenta o falecimento da deputada Amália Barros ocorrido no último dia 12 de maio. Ele presta homenagem à colega de parlamento, relembrando sua trajetória desde a cidade paulista de Mojimirim, onde começou a carreira de locutora de rodeios até a eleição para o Congresso Nacional. Rosângela Moro, do União de São Paulo, homenageia a deputada Amália Barros, que faleceu aos 39 anos de idade. Ela assinala a amizade construída e a influência positiva de Amália no parlamento, ressaltando a luta da colega pelo reconhecimento da visão monocular como deficiência. Saúde. Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais, pede que o Congresso aprove as 30 horas semanais de jornada de trabalho dos enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem. Para o deputado, a medida é importante, especialmente em meio à rotina de trabalho desses profissionais provocada pela tragédia no Rio Grande do Sul. Bruno Farias também defende a aprovação de um projeto de sua autoria que estabelece o reajuste anual automático do piso salarial dos profissionais da enfermagem. Ele argumenta que é fundamental prevenir que, ao longo do tempo, o piso desses profissionais se equipare ao salário mínimo. Comissão aprova garantia de tratamento para dependência química na prisão. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou a votação. São mais de 640 mil presos no Brasil. É o que aponta a Secretaria Nacional de Políticas Penais. Em relação à saúde dessa população, a Câmara dos Deputados avalia um projeto que garante aos presidiários o tratamento contra a dependência química. De acordo com o autor da proposta, deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, o objetivo da ação é impedir que situações ruins ligadas ao uso de álcool e de drogas se repitam nas prisões. O relator do projeto, deputado pastor Sargento Isidório, do Avante Baiano, afirma que muitos problemas das ruas são levados para a cadeia, mas ele pontua que estar preso não significa perder todos os direitos. Não importa se estão em liberdade ou se estão presas ou apreendidas. As restrições de direitos suportadas pelos condenados na esfera penal, inclusive os menores que cometem atos infracionais, não podem envolver direitos relacionados com a proteção da própria vida. Em seguida, o projeto que garante o tratamento de dependência química para pessoas presas será analisado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas. Votação. Após reunião no Palácio do Planalto com lideranças do governo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, antecipou que novas medidas para auxiliar o Rio Grande do Sul serão anunciadas amanhã, em visita ao Estado, que contará com a presença de representantes dos três poderes. Entre as ações previstas, já na pauta de votações do plenário da Câmara, está a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul e outros estados e municípios afetados por calamidade pública, com a interrupção da incidência de juros dos contratos com a União. Os deputados também analisam um projeto do governo que cria a letra de crédito do desenvolvimento, flexibilizando a captação de recursos junto aos bancos de desenvolvimento, permitindo a concessão de financiamentos a taxas mais atrativas. Pode ser votada ainda a instituição do programa Mover, Mobilidade Verde e Inovação, que dá incentivos fiscais para empresas do ramo automotivo que investirem em projetos sustentáveis que diminuam os impactos ambientais. Outro projeto altera a tributação sobre o streaming, ou seja, a distribuição de conteúdos pela internet. Ainda está na pauta a proposta que estabelece restrições e impedimentos para invasores e ocupantes ilegais de propriedades rurais e urbanas. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã. Até mais. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. YC ZYR 257, canal 200, sistema de comunicação ABM, Clube FM, Santa Terezinha de Goiás. Apoio cultural. Clube. Música. Muito mais música no seu rádio. Quer comprar barato, vem pra cá. Quer facilidade pra pagar? Construir, reformar com material de primeira. Sabe aquela reforma que há muito tempo você queria fazer? Pois agora ficou muito mais fácil reformar, ampliar, construir a calçada, o muro, casa ou comércio. Na Pilar Materiais para Construção você também encontra eucalipto tratados, vigotas e tábuas para curral. Passe na Pilar Materiais para Construção. Você vai comprar toda a linha de materiais de construção com qualidade e o menor preço da praça. Para pagamentos à vista, sempre ótimos descontos e a prazo, condições de pagamento que cabem direitinho no seu orçamento. Material de construção você pode pagar à vista ou parcelado no cartão. A entrega é rápida e muito eficiente. Construa com a gente. Quer comprar barato, vem pra cá. Pilar Materiais de Construção, aqui em Santa Terezinha de Goiás, próximo à rodoviária. Telefone 629-9627-5333 ou WhatsApp 981-26-7556. Construir, reformar com material de primeira. Tá precisando de peças para a manutenção do seu veículo? Naves Autopeças tem. Aqui você encontra peças de qualidade, preços acessíveis e o melhor atendimento. Não perca tempo. Vá onde você encontra o que precisa para rodar com mais tranquilidade e segurança. O melhor preço à vista e a prazo. No cartão de crédito, com condições facilitadas para você não ficar a pé. Conte sempre com a Naves Autopeças. A sua melhor opção. Naves Autopeças. Avenida Dona Dita, número 342, Centro. Fone 3339-6018 ou 3339-6546 ou no celular 998-32-6606. Vem pra lá, você também. Clube, tá bom demais. Moto Líder em Santa Terezinha, a líder no segmento de pneus, traz para você pneus para moto, passeio, caminhonete, caminhão, máquinas agrícolas e muito mais em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. E não para por aí. Tem promoção na área, na Moto Líder. Pneu traseiro Titan Levorin R$145. Câmara de ar Titan Bis R$17. Pneu aro 13 R$280. Pneu aro 14 R$290. Pneu aro 15 R$320. E mais, bateria de 60 amperes Herbes com 15 meses de garantia, R$220 em 10 vezes no cartão, sem juros. Bateria de 60 amperes Moura com garantia de 2 anos, R$400 à vista. Bateria de moto de 5 amperes, apenas R$92. Tudo em 10 vezes sem juros é na Moto Líder. E não para por aí, temos também o Delinte Protege. Pneus Delinte na medida original do seu carro, com proteção extra contra qualquer dano acidental dos pneus, como furar, cortar, dar bolhas lateral, substituímos o seu pneu sem custo. É a Moto Líder em Santa Terezinha, na rua Pedro Batista Ferreira, saída para Campos Verdes. Telefone 629-8490-4444. Amor, olha aqui tantas lindezas no celular. Que isso? Anéis, pulseiras, correntes, colares e alianças. Isso é caro, tá ficando doida? Calma, amor, tem alianças de vários modelos e alianças trabalhadas de compromisso e casamento. Ué, amor, um par de aliança desse modelo, eu tive apressando, fica mais de R$5.000. Não, amor, não se desespere não. As joias são feitas de moedas antigas. Mas como assim? Moedas antigas? Isso aqui não é ouro, é feito de moeda antiga e tem garantia eterna na cor. Ah, tá. Agora eu interessei. Tudo isso é feito de moedas e é barato e tem garantia? Sim, amor. Eu mandei um zap pra Suelen e ela me enviou esses modelos. Vou mandar zap pra ela e agendar uma visita. 98343-2335. Oi, Suelen, podemos agendar um horário pra eu e meu esposo ir na sua casa ver os modelos? Agende você também. 98343-2335. 98343-2335. E fale com a Suelen Joias de Moedas. Música. rica alegria e alto astral. Boa noite, Clube FM. Você está ouvindo As 10 mais Clube. Clube FM. Você finge que tá tudo bem, mas esquece que...